A boca só se cala quando o tiro acerta. Quero ouvir quando o tiro acerta. A boca só se cala quando o tiro acerta. Diz aí quando o tiro acerta. Eu canto pra maluco rebolar. Meu som é pra pensar, pra ladrão raciocinar. Não tô na TV nem no rádio. Eu faço rap pra cuzão balançar o rabo. A boca só se cala quando o tiro acerta. Eu sou o sangue, o defunto no chão da favela. A oração da tia sem comida. O mendigo com a perna cheia de feridas. Eu rimo ladrão que mata o playboy. O viciado que toma tiro do gambé do goi. O detento que corta o pescoço do refém. O alcoólatra não tá bebendo 51 também. Conto a história do traficante, do ladrão no banco bebendo seu sangue, do moleque com a testa no muro da Febem, do nordestino tomando só para ser trem. Canto o corpo que boia decomposto no rio. A 12 que entra na mansão a mil. Cadê o dinheiro, tio? Não tem, então pum, vai pra puta que eu pari. O meu assunto é favela, faria detenção. Sou locutor do inferno até a morte. Vacção. É uma gota de sangue cada depoimento. Infelizmente, Eduardo Dudu facção, eu lamento. Versos sangrentos, pode ligar, pode me processar. Enquanto a tampa do caixão não fechar, minha voz tá no ar. A boca só se cala quando o tiro acerta. Tá. Quero ouvir. A boca só se cala quando o tiro acerta. Tá. Diz aí. A boca só se cala quando o tiro acerta. Tá. A boca só se cala quando o tiro acerta. Tá. Eu falo do mano com a PT carregada. Pou, pou. Que por porra nenhuma te mata. Da criança vendendo seu corpo por nada. Da família que come farinha com água. Humilde brasileiro aqui na periferia. Que usa tênis da barraca, camisa da galeria. Canta pro moleque com fome sem conforto. Não roubar seu Rolex e não cortar seu pescoço. Dá uns dólares, senão vai pro inferno. É isso que eu tento evitar com meu verso. Que defende quem não pode se defender. Que tá do lado de quem assalta. Meu filho comer. Não aceno bandeira, eu. Não cola adesivo, eu. Não tenho partido, eu. Odeio político. A única campanha que eu faço é pelo ensino. E pro meu povo se manter vivo. Não enquadrar o voz de carro importado. Então. É uma gota de sangue em cada depoimento. Infelizmente, Eduardo Dundum facção, eu lamento. Versos sangrentos, pode ligar, pode me processar. Enquanto a tampa do caixão não fechar, minha voz tá no ar. A boca só se cala quando o tiro acerta. Tá. A boca só se cala quando o tiro acerta. Tá. Quero ouvir. A boca só se cala quando o tiro acerta. Tá. A boca só se cala quando o tiro acerta. Tá. Não canto pra maluco rebolar. Meu som é pra pensar, pra ladrão raciocinar. Não tô na TV nem no rádio. E aí? Não faço rap pra cuzão balançar o rabo. E quero minha voz dando luz pro presidiário, denunciando a podridão do sistema carcerário. Tirando a molecada da farinha. Não quero seu filho na mesa do legista. Eu tô do lado da criança com fome desnutrida que dá bote na burguesa e corre na avenida. Eu sou igual qualquer ladrão, qualquer assassino. Um revólver, um motivo é só o que eu preciso pra roubar seu filho, meter um latrocínio. Quem viu a mãe pedindo esmola tem sangue no raciocínio. Meu ódio, meu verso, combinação perfeita. E a revolta do meu povo é o veneno da letra. Então, menos violenta que um prato com migalha. Um ladrão de corpo com a navalha. Eu canto o cortejo do carro funerário. O pai de família sonhando com salário. É uma gota de sangue em cada depoimento. Infelizmente, Eduardo Dundum facção, eu lamento. Versos sangrentos, pode ligar. A boca só se cala quando o tiro acerta. Tá. boca só se cala quando o tiro acerta, tá? Quero ouvir. Quando o tiro acerta. A boca só se cala quando o tiro acerta, tá? Quando o tiro acerta. A boca só se cala quando o tiro acerta, tá?